Rádio São Francisco. Rádio São Francisco de Canindé, AM, a mais potente do Sertão Central. A mais potente da região. Uma emissora filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CERT. Continue ligado.